Durante a aula, o professor lança um desafio aos alunos. Bem, olha, Zezinho, se você estivesse namorando uma moça fina e educada e durante um jantar com ela você precisasse ir ao banheiro, o que você diria para ela? Ah, professor, eu diria para ela, segura aí que eu vou dar uma mijadinha. Que feio, Zezinho, uma completa falta de educação com uma dama. E você, Juquinha, o que diria? Eu falava, me desculpa, mas eu preciso ir ao banheiro. Você espera um pouquinho que eu já volto? Olha, melhorou, mas ainda está ruim. Joãozinho, o que, que você diria? Ah, eu falava pra ela, minha prezada senhorita. Peço licença pra ausentar-me por um momento, pois vou estender a mão a um grande amigo que pretendo lhe apresentar depois do jantar.